Este é o episódio 77 do Até Tenho Amigos Que São. O convidado é o João Leitão, que já foi convidado com o Nuno e o Leão Bernardo, que veio ao episódio anterior, do episódio 6, e já foi sozinho ao episódio 49. Não traz nada de novo, somos só nós a falar. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Eu ainda vejo maternidade e paternidade como alguma coisa altamente respeitável e difícil. E por isso, quando alguém tem um filho, eu fico genuinamente impressionado. Quando é tipo a coisa mais básica que tu podes fazer como ser humano, a seguir a comer, beber e cagar e mijar. Mas fico genuinamente impressionado. Tipo, quando amigos meus têm filhos, eu sinto que eles são adultos. Dirias que os verdadeiros heróis são os pais? De maneira nenhuma, foda-se. Somos. Qual é. 7 mil milhões agora? Qual é o número? Não sei. Acho que é 7. Acho que é 7. Acho que já chegamos aos 7 de bilhões. Nunca sei se é bilhões ou bilhões. É? Por isso os pais não são heróis. Não é? Eu estou a ver atrás de ti, tens um guia antirracista. Um guia antirracista? Tem. Sim, por cima de A Família nos Açores. Deixa-me abrir o. Ah, não, desculpa. Isto é o guia antirracista 2. Eu não tenho um. Okay. Por isso ainda sou racista com todas as raças até ao D. Mas não, por acaso. Do Alentejo, neto branca, avó negra. Isto é uma das coisas que estão aqui. Por acaso não sei o que é isto. Isto deve ser da Carlota, guia antirracista 2. Ah, olha, do SOS Racismo, é uma publicação do SOS Racismo. Eu adorava que houvesse tipo asteriscos, tipo no fim, e dizia tipo, mas dos não sei quantos podes dizer mal. Porque eles são mesmo maus. Não, mas tens uma secção aqui em suásticas, outra os traços do fascismo, Darwin, aparentemente, Rússia, Áustria, uma secção de números mágicos, porque fica sempre bem. Mas não, nunca li, por acaso, nunca li. Mas o SOS Racismo tem uma cena muito fixe, que é uma agenda. Tem, não sei se já viste a agenda que eles editam uma agenda todos os anos. Eu tenho aí alguns, não sei onde é que está. Tenho uma agenda que tem todos os dias marcados com um ato de violência policial contra minorias. Okay. Desde 1990. E eles têm tudo isso registado. Tu podes estar a folhear e qualquer dia da semana podes acordar e a primeira coisa que lês é sobre um polícia qualquer que bateu num cigano. Em Portugal. Tudo, sim, em Portugal. Fogo. No mundo. Mas eu fiquei genuinamente impressionado quando vi aquilo, de pensar, foda-se, todos os dias, a sério? Todos? Yeah, com todos os dias preenchidos. Com histórias horríveis, não? Yeah. Isso é giro. É muito giro. Ainda bem que estamos a falar disso. É. Porquê? Porque é super divertido. É super divertido. Eu ia dizer uma coisa estúpida e agora fiquei sem vontade. Que tu começaste a dizer que eles tinham um calendário, eles podiam ter tipo, pá, um dia por ano, que é tipo a purga do racismo. Que tu podes dizer coisas mais sobre coisas, sobre todo. Tipo do Purge. É isso, a purga. A tradução é a mesma purga, cara? Não faço ideia, mas. Aposto que não é, aposto que é tipo liberdade ou nada. Pronto, uma coisa assim, tipo. A purga é uma boa tradução, isso não faz sentido. Mas é tipo o dia da. Pá, cheat day do racismo. Cheat day, todos os domingos. É todos os domingos. Todos os domingos. Há uma vez por ano. É um cheat day. É uma vez por ano. É um cheat day anual, ok? Um cheat day anual, ok. Uma vez por ano podes ser racista. Não é ser racista. Então. É usar epítetos raciais e coisas. Ah, é só falar? Não podes chegar a via de facto, não podes matar pessoas. Ah, então é purga. É a purga? É purguinha. É purguinha. Okay. É purguinha. Não, pá, não quero arranjar problemas a ninguém. Bem que... O que é que tu estás convencido que não és racista o ano inteiro? Não, tiras isso naquele dia. Mas tu estás convencido que precisas desse dia porque achas genuinamente que não és racista o ano inteiro? Eu quero te ouvir a dizer. Acho que somos todos racistas todos os dias. Todos os dias? Foda-se. Há dias que. Olha, ontem tive o dia todo a jogar o Witcher 3. Como é que eu fui racista? Tive sentado no sofá a jogar o Witcher 3. Hoje vou sair à rua, provavelmente vou ser inadvertidamente racista. Okay. De alguma maneira. Como mas ontem a... não. Como é que vais jogar o Witcher 3? Diz? Eu saio à rua, estás a perceber? Todos os dias. Eu não. Pronto, eu não. Por isso, nos dias que não saio, desculpa lá, não sei. Mas de vez em quando pensas. Pá, talvez tenha sido racista. Vi um episódio do Narcos. Ontem, não sei, não, mas não posso garantir que durante o episódio não tenha tido um pensamento racista, porque é um Narcos, meu, tipo, estás, não sei, Não sei, não me responsável. Ah, estás a dizer que os sul-americanos é que devia ter o asterisco. Estou a dizer é que não sou responsável por 100% dos meus pensamentos nos 50 minutos em que estou a ver um episódio de Narcos. Porquê? Porque não sei, porque é uma reação visceral e posso ter algum pensamento racista. Ok. Acho que é perfeitamente possível. Eu acho que toda a gente é racista. Porquê? Toda a gente é racista. Ontem, vives numa sociedade racista. Não, ontem fui ao cinema com um amigo meu que... Foste ver o Star Trek? Fui ver o Star Trek, sim. Tenho que ir ver ainda. Tenho três filmes para ver, que é o Star Trek, a Cartas de Guerra e o filme do Markle. Amor, canções de amor e refrigerantes? Refrigerantes e canções de amor. Sumos e amor. Refrigerantes e canções de amor. Sumos e canções de amor. Mas fui ver o Star Trek. Vou ver se vejo e agora. Gostaste? Não. Porquê que não gostaste do Star Trek? Saltamos do racismo para Star Trek. Sim, mas podes continuar. É um bom cego. Achei. Opa, achei que não tinha sete pieces de ação bons. Tipo, nenhuma sequência de ação incrivelmente memorável. Nem sequer bem filmado. O que é estranho, porque o gajo filma muito bem a ação. Sim. Mas não saí com essa impressão. Achei que foi esquecido. Nem na moto. Não, opa, eu odiei a cena da música. Que não quero spoiler, sabe? Porquê que odiaste a cena da música? Pá, odiei profundamente. Porque acho que desde... Eu tenho uma teoria que é desde o... É uma teoria muito específica. Que desde o frame do Roger Rabbit... Desde o Roger Rabbit... Que nenhum herói devia solucionar... Acho que foi a última vez que se fez bem... Um herói solucionar ou derrotar maus com música. E com uma sequência musical. Tipo, nunca mais... Epá, irrita-me. É uma coisa... É bem infantil. E não me convence minimamente. Penso sempre, tipo... Os gajos têm um exército de 5 mil milhões de gajos e é tipo. O Mars Attack. Eles mataram os maus nesse Star Trek, como no Mars Attack o gajo os matou, a gozar. Ou seja, eles fizeram uma versão séria com a mesma solução que numa paródia de ficção científica já fez. Isso não faz sentido nenhum. Pá, achei péssimo, péssimo. E gosto dos filmes de Star Trek. Gosto especialmente do primeiro, destes novos. Gosto de bué mesmo, muito. Não, saí bué desiludido, mesmo. Eu gostaria que não fosse aquela música, fosse a música que apareceu antes. Ou pelo menos no mesmo... Sim, talvez, sim. Pá, depois eu adoro... Pá, não quero dizer, pronto. Adoras o quê? Adoro... Pá, isto é uma conversa que não faz sentido nenhum, não é? Adoro a música e adoro a banda da música que foi usada lá. Ok, sim, pronto. Mas adoro ao ponto de sempre que os vejo a serem usados em alguma coisa, fico chateado. Tipo, que acho que eles são melhores do que qualquer coisa que seja feita, por isso a coisa que eu está a usar não, está sempre a tentar fazer piggyback às qualidades deles. Esta conversa não faz sentido nenhum para alguém que não veja, não tenha visto o Star Trek. Pronto, no Star Trek existem músicas de duas bandas, na altura já não eram, mas tipo, duas bandas de Def Jam. Pronto, isto é especificamente... muito vagamente duas bandas da Def Jam. Mas não gostei, não gostei na altura. Não gostei, estou com esperança. Estou com esperança. Olha, veja, é muito fácil agora uma banda que saiu da Def Jam e sentiu-se com o Rick Rubin. Pronto. Acho que não há muito. Há de haver mais, mas assim mais famosa. Pronto. Mas não gostei. Não gostei de Star Trek. E isto para dizer, porque estava aí com um amigo meu e estávamos a falar sobre bué das cenas. Pá, pronto, sobre sermos. Pá, se eu era mais racista que ele, ou ele mais racista que eu acho que ele é mais racista que eu, mas temos ambos perfeita noção que... Quantos volumes é que ele leu do Guia Antirracista? Nenhum. Garantidamente nenhum. E tu já leste tipo duas palavras agora que eu vi. Sim, li agora um bocadinho do glossário. Portanto, és menos. Mais ou menos. Não, mas acho que fiquei menos racista recentemente. Por razões familiares. Por de repente ficar com membros da minha família de origem africana e de origem asiática que não tinha, e foram novas adições à minha família que me fizeram repensar certas... Foi só para poderes dizer, tipo, eu não posso ser porque... Exato, pois, não digo, mas fez-me genuinamente repensar certas coisas. E tens aquela superioridade moral? Não, como... mas não, tenho vergonha de modos de pensamento que tinha há 5 anos atrás e que não tenho agora, e fico um bocadinho envergonhado. Eu nunca fui abertamente racista, acho eu, só se foi sem querer, não é? Mas nunca foi uma coisa de deixar, mas quase ninguém é. Sim, tipo, há muita gente que é. Pá, a maioria, acho que não, acho que a maioria das pessoas é racista sem ter noção que é. Não sei, aquela noção do asterisco, mas os não sei quantos. Eu não gosto deles. Nunca ah, sim, eu vivo nisso sempre. Pá, eu vivo num bairro em que cada vez que vou ao supermercado ou às mercearias está alguém a mandar bocas racistas. Porque quase todas as mercearias daqui são de. São de, ou de malta. Ou pessoas sul-asiáticas. Sempre, sempre. Bué países diferentes, mas sempre nos olhos da maioria das pessoas que vivem aqui no bairro são. Indianos. Pá, são indianos ou chineses ou. Ou talibãs, como já ouvi, vamos dizer. Pá, já, mesmo aqui, já fui comprar aqui, tipo, um sumo, estou a comprar um compal e tem um gajo lá aos berros a dizer, tipo, dá-me o tabaco talibã, não sei o quê, tipo, aos berros com o gajo. Isso é uma grande piada, muito bom. Dá-me o tabaco talibã, sim. Sim, é hilariante. Pá, é porque ele tem uma barba. Pois, exato. E nem é grande a barba. Essa é que nem sequer não. Eu me vi assim numa mercearia no Castoré, estava tipo um tipo branco, eu acho que inglês, a explicar um Sikh, qualquer coisa sobre Sikhs. E ela dizer, you can't seek people, não sei o que, não sei o que mais. E depois não que estava a ouvir o gajo branco explicar-lhe aquilo. E foi a coisa mais bizarra mas, que eu vi. Mas isso é um bom exemplo. Temos aqui, não sei onde é que eles moram, mas temos aqui uma família Sikh aqui perto. Sim. Se não é na avenida, é mesmo ao lado. E vejo-os às vezes na rua. E tenho a certeza para a maioria das pessoas, eles são do Iraque. Ponto final. Sim. E é só isso. Porque ninguém. Quase ninguém sabe nada sobre a cultura Sikh. Sim, eu estava a ver, revi anteontem o Inside Man do Spike Lee. Yeah. E aquele tem o What is a Rule. Eu já não me lembro do nome dele. Sou péssimo, não é? Não é como. Epá, é aquele gajo que aparece nos filmes do Wes Anderson. Yeah. O Arma Gigante, sempre com o turbante. Ele é designer de joias e sim, modelo. Foi o gajo que foi ao Daily Show, com aquela rúbrica do. Ele fez uma rúbrica lá. Fez. Eu fui entrevistado. Agora estou na dúvida porque já confundo estes programas todos, se foi no Daily Show, se foi no Last Week Tonight, se onde é que foi, mas ele fez uma rúbrica há poucos meses, pouco tempo. Oh, e porque ele ficou detido num aeroporto alguns. Exatamente, foi uma cena desse género que ele teve que se identificar. Deve ter sido o Nightly Show, o Larry Wilmore. Também é possível. Pá, acho que de repente qualquer tinha coisa com ele, o Larry Wilmore, sim. Eu de repente tinha para aí 6 programas bons desse eu género. Por isso é que eu não sei dizer ao certo. É. E fui fixe. Tinha ideia que era o Last Week Tonight, mas pronto, e ele é. Também era triste pelo Larry Wilmore ter acabado. E ele é dos, eu também, ele é dos primeiros a sair do banco dos reféns. Ele é um dos reféns, ele trabalha no banco e é tipo o primeiro refém a sair. Pá, e logo começa a levar a porrada da polícia, tipo do nada, e tiram-lhe o turbante e não sei o que, não sei o que mais. Isto nunca aconteceria cá, com um ator que não fosse. Não, mas isto é na. Um ator que nós até poderíamos conhecer, não é? Tipo, nunca aconteceu polícias a baterem num. Nem atores, não, mas isto é no filme. Sim, isto é no filme. É ficção. Não, mas eu estava a dizer uma coisa que acontece no filme, já podemos passar para isso. O segue é ótimo. É um bom segue. Pá, pois, eu não sei, em relação a isso, eu não sei o que é que se pode falar ainda, porque, como tu sabes. Mas saiu nas notícias. Sim, saiu nas notícias, pronto, mas um colega meu, e acho que. Por extensão, estás também. Um colega nosso? Posso dizer? Colega como? Para mim é um colega de trabalho, o Matamba. Tipo. Ah, eu na medida em que. Para ti é um gajo que tu conheces, não sei. A coisa que eu fiz com ele não considero trabalho. Pois é. Andar com ele, não é? Mas eu acho que é trabalho. Pá, não sei. Eu já o convidei para este. Pá, logo no início, eu convidei no podcast e estamos a adiar, tipo, a bué da tempo. E lembro que a última vez que eu falei com ele, tipo, marcámos tipo maio, março deste ano. Ele agora vai ficar com o mesmo tempo. Eu sei. Sempre que eu encontro na rua, falo disso. Pai, temos de marcar e não sei o quê. Pai, às vezes é fedido com atores, porque tenho genuinamente bué de coisas para fazer. Mas pronto, o Matamba Joaquim, que é um ator no Capitão Falcão, um filme que eu realizei, que tu conheces, não sei o quê, foi ao meu anti-talk show. Exatamente, pronto. Um colega nosso, pronto, foi espancado pela polícia há 2 semanas atrás, mais ou menos, 2 semanas. Sim. Ainda está sob investigação aquilo, não se pode falar muito, mas... Mas isto é uma notícia que saiu, tipo... Sim, o SOS Racismo lançou um... Sim, saiu em todos os jornais. Um press release sobre isso. Em coisas especificamente, eu acho que... pelo menos no Rede Angola e... Acho que foi outro sítio que eu não sei se é especificamente angolano ou se é, tipo, para... Pá, pronto, é uma coisa que... Pá, África, sinceramente, tenho África, muito... Portugal, tenho assim, mesmo... Saiu mesmo com o nome dele no cabeçalho. Tipo. Yeah. Pá, eu tenho mesmo muito, muito, muito para falar sobre isso e não posso. Claro. E não posso neste momento porque é uma coisa que especificamente o Matamba pediu para se separar um bocado para se falar disso, mas fiquei completamente, posso dizer que fiquei completamente agoniado. Lembro-me. Claro. Lembro-me, pá, isto é surreal. Estava num funeral, estava a vir um funeral quando recebi a mensagem com essa notícia. E lembro-me de estar sentado num carro, no banco de trás, e estar a pensar se estava mais agoniado com o funeral ou com o que tinha ouvido falar. E era tipo, era uma junção, era um dia de merda, era tanta merda que estava só tipo, nem conseguia processar. Estava triste, estava nervoso, estava ansioso, estava sentindo-me na merda já com o dia que estava a ser. E depois veio isto e fiquei tipo, pá, foda-se, a sério, mano? Tipo, puta que pariu, meu. E isto é uma coisa que acontece, tipo, com regularidade. Pá, Não acontece às pessoas que nós conhecemos. Pá, pois, foi a primeira vez que um. Pá, pronto, quer dizer, é a primeira vez que uma pessoa que eu conheço e com quem me dou é espancada pela polícia, meu, foda-se. Quando é uma pessoa que não tem historial nenhum, Sim. zero nenhum, de absolutamente nada, pá, foi espancado porque foi preto, pronto. Quer dizer, tipo, não há nenhuma. Pá, pronto, custa-me não falar disto, custa-me falar, mas a verdade é que isto não teria acontecido. Pá, não tenho a menor dúvida que isto não teria acontecido a uma tamba, se uma tamba fosse branco. E isso faz-me, deixa-me enojado. Pá, e pronto, estou à espera agora que demais desenvolvimentos dessa merda. O Matamba sei que já está, pronto, já tem tudo tratado com o SOS Racismo, tem advogado e está tratado tudo. Não, e ele já está, tipo, pelo menos em fotografias, já está, tipo, pelo menos fisicamente, já está Sim, recuperado, sim, sim, sim, tipo, não se nota muito. sim. Sim. Pá, pronto. Eu nunca sei o que é que posso dizer e não posso, por isso prefiro não dizer. Ah, sim, eu não Mas. sei, eu só sei que ele, eu calculo que pela notícia, ele não estivesse, tipo, na melhor, Não, não, com a melhor mas. cara nos dias Nos anteriores dias, ter é. acontecido. Eu já vi fotografias dele, porque ele põe fotografias Sim, no sim. Facebook, Instagram, etc. E ele parece estar Estás-me lá. Se viste aquele caso mais ou que foi. menos recuperado. É só sobre isso. Se Não que isso conheces. faça diferença, estou só a dizer. É só para agora te fazer sentir mal. Não sei se conheces um caso de uma miúda que foi violada, ou alegadamente violada, por um grupo de gajos numa festa nos Estados Unidos. Sim. E que a O defesa. argumento é que sim, não, O não, não. argumento é que na semana seguinte ela tinha Ela faz. fotografias dela com uma saia curta e de Sim, cócegas sim, que andam sim. numa festa, Claro, logo. Logo, não é? Pronto, e isto funcionou, pronto. Ela não aceitaram. Pronto, foi o grande argumento: foi tipo, não, ela não pode ter sido violada no dia 5, porque como podem ver aqui no dia 15 saiu à noite. isso é quase E tão bom tá. como Pá, e. o melhor argumento de sempre, que isto vingou em tribunal, foi do R. Kelly, que não podia ser o Mr. Kelly ou Sylvester naquela. Robert Sylvester, não é? Naquele vídeo. Pá, podia perfeitamente não ser, porque agora a tecnologia digital é tão boa que eles até puseram as caras dos irmãos Wayans em bebés para aquele filme que é o Little Man. E isto chama-se The Wayans Defense. Ah, caralho. Isto vingou em tribunal. Mas sabes que o Arcade é um monstro, há um dossiê gigante. Sim, honestamente, Convido-te a ler, não procura. sei por nada. Village Voice, R. Kelly. Está lá o arquivo das acusações todas. E ele é tipo um É o monstro. anticristo. Sempre foi um monstro. Eu, por Há acaso, sempre não um sei monstro. pormenores nenhuns do R. Kelly. Tudo que eu sei do R. Kelly, mesmo, vou-te condensar tudo. Não é Sim. condensar, aliás, não vou nada. Vou-te dizer extensivamente tudo o que eu sei sobre o R. Kelly. Space Jam. E música do Space Jam, Sim, I e believe I can fly. mijou para cima de miúdas Sim, e não sei mais nada. melhores Pronto, em vídeo. exato. E não sei mais nada. Tipo, isto é 100% do que eu sei. Nunca me Ok, ele informei. tem um historial de abuso de menores tipo gigante e aquela onda de chantagem emocional e pá, Estás a falar do Space Jam? miúdas. Ou. Não, não, não, não. Ok. Podes culpar outras pessoas pelo Space Jam, a culpa não é dele. Eu lembro-me de ter gostado Ela é do Space muito Jam bom quando vi na altura. adoras. Como? Eu lembro-me de ter gostado do Space Jam. Na altura, lembro-me. Pá, lembro-me de fazer ir ao cinema e de curtir. Tinha o Bill Murray. Pá, não, porque eu era um puto estúpido, provavelmente. E agora tenho que fazer contas aos anos para ver se era um puto estúpido ou se era um jovem estúpido. É 96, tu tinhas 14 anos. Tinha 14 anos. Sendo tudo 82. Já tinha idade Já tinhas para. idade para ter juízo, por isso eu percebo. Já ouvia Nirvana e Soundgarden eu e. Percebo eu gostar de Space Jam em miúdo. Tu Mas lembras, sim, tu, lembras do meio, primeiro meio mau minuto. filme que viste? Tipo. Não, o primeiro filme que decidiste, tipo, isto é mau. Isto é um mau filme. Não me lembro. Eu lembro-me durante anos eu queria. Não é durante anos. Tipo, aquilo saiu no cinema e eu não ia ao cinema ver filmes desses. Fui Snake Eyes do Brian De Palma e depois comprei em VHS e fiquei desiludido com o filme. E eu nunca revi, que era um filme incrível. Mas que idade é que tinhas? O filme há de ser também para em 96, 97, há de ter sido um ou dois anos depois. Eu ia ter 11, 12 anos, assim. Ok, eu lembro-me que foi o Júnior do... Depois fui ver ao cinema e adorei, pá. O Júnior, eu fui ver ao cinema e lembro-me que foi a primeira vez, Júnior do Schwarzenegger. Tu adoravas o Twins? Gostava, bué do Twins. Eu acho que o Júnior também é do Ivan Reitman, não é? Acho que sim. Eu lembro-me de sair do cinema e foi a primeira vez na minha vida em que tive a noção de que os filmes podem ser maus. Pá, nunca tinha tido essa ideia, porque era um puto consumido qualquer coisa que viesse. Sabes quando, pá, pronto, quando dás a um cão ou um gato depois quando uma caixa e eles estão felizes, sim, porque é uma caixa, claro, claro. Era assim, pronto. E aquele foi o primeiro momento, foi, a partir da minha vida ficou gradualmente pior, porque até aí tudo era espetacular. E naquele momento foi o momento em que fiquei tipo, ah, então... Foi o filme do qual o Gonçalo Waddington fez um rip-off numa curta. Exato. Rip-off, remake, potato, patato. Do patato. Pronto. Tu dizes rip-off, eu digo que é um remake com classe... O Gonçalo decidirá. Tenho que falar, tenho que lhe dizer isto. Eu já disse. Ah, já lhe disseste? Sim, já fiz esta comparação ridícula. Ah, nunca tinha pensado nisso, é muito bom. Mas Schwarzenegger grávido. Gonçalo Waddington grávido. Pronto, é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Ambos heróis da ação. Sim, ambos heróis da ação. Por isso, não. É, é. Não é? É uma versão, é uma versão mais cerebral do Júnior. Foram Mr. Universe. Vais ao Motel X? Eu? Sim. Não, eu não estou a dizer agora ao cocktail. Agora sim, ao cocktail, coisas, eu estou a dizer, tu vais às coisas indo. Não é para seres visto. Eu vou dizer se vais ao Motel X ver filmes. Eu quero ver o Tickled. Ok, eu também quero ver o Tickled, por acaso. Mas tu consideras o Motel X um evento social, é isso? Agora tens a parte do cocktail. Sim. O quiz é um evento social. O quiz, para mim, é um evento competitivo. Eu fiquei na tua equipa no ano passado e perdemos. E ficámos em quarto lugar. É, mas nos dois anos anteriores, só a minha equipa, ano, que não, quando tu não estavas, ganhou sempre. Ok, por isso não vais convidar este ano para a tua equipa. Posso convidar, porque temos slots ainda. Ah, então pronto. Era isso. Foi por isso que eu quis que viesse. Mas, não, acho que no dia da abertura considero um evento social, depois nos outros que é um evento... Por isso e porque não tinha mais ninguém, né? Sim, isto é muito... Eu estou aqui a lançar o meu novo filme, não. Estou aqui a lançar a minha nova série, não. Estou aqui a lançar... Estás aqui a falar do teu guia antirracista, não é? Exato. O parte 2. Vou procurar os outros filmes. Não, mas o R. Kelly... A sério? Queres voltar ao R. Kelly? Queres só dizer que tipo, não é daquelas pessoas a quem tu dirias tipo, ah, nunca esperaria isto dele. Não, ele começa a carreira dele tipo, em 1990, sim. E ele para aí em 93. Sim. Não, quando é que foi? Acho que foi para aí à volta de 93. Pá, como manda a tradição. Ele casa com a Alia e finge que ela é maior de idade, quando ele tem tipo 20 e muitos anos. Não sabia. Da Alia só se a morte dela. E produz-lhe o primeiro álbum. E chama, sabes como é que se chama o primeiro álbum dela? Age Ain't Nothing But a Number. Ok. Só não precisas de convencer. Eu não estou aqui. O R. Kelly é um monstro. Isto não é um tribunal, ok? Eu não estou aqui. O R. Kelly é um monstro. Eu não preciso ser convencido. Não, mas tipo, isto é um debate. Porque ao mesmo tempo que ele é um monstro, a arte dele é boa. Tipo, Ignition Remix é das melhores canções de sempre. Tens noção que há neste momento na FNAC à venda um jogo para PlayStation 4 e PlayStation Vita, que é basicamente um jogo para pedófilos. A sério? E não consigo descrever de outra maneira. É um jogo... Mas já jogaste? Não, mas já vi vídeos no YouTube e está lá à venda. E durante alguns meses o pessoal dizia todo que não queria ser comercializado na Europa. Mas... E foi? Como e é foi? Chama-se Galgun. E tecnicamente, vou dizer, é um jogo para pedófilos. Estou a exagerar. Mas se calhar não estou. É um jogo basicamente... É tipo um shooter, tipo Virtua Cop. Estou a tentar... Pensar em nos teus termos de gajo que não joga jogos desde... Virtua Cop. Lembras-te de Virtua Cop? Sim, claro que sim. Pronto, imagina o Virtua Cop. Até lembro-me do Virtua Cop em arcadas. Pronto. Então, imagina o Virtua Cop, mas estás numa escola, tipo secundário, e disparas, tens uma arma que dispara orgasmos para miúdas menores de idade. Porquê? Porque no início és visitado, tipo, és atacado por um anjo ou um demónio, uma cena assim, e pá, não sei, é uma daquelas histórias, é tipo... Eles têm boa história no início, porque eu vi um vídeo no YouTube com eles a tentarem justificar. Boa história no início, tipo uma cutscene gigante, para justificar o facto de depois teres, estás basicamente a disparar orgasmos para os miúdos. Todas as miúdas querem saltar para cima de ti. Tu tens de disparar. Claro que eles não chamam orgasmos, não é? É tipo, sei lá, Happiness Meter, uma cena assim qualquer, e disparas e elas... E caem ao chão todas. E agarram-se, tipo, tá aos seios e assim. Pronto, e são miúdas menores de idade. E está no FNAC, se quiseres comprar, por 69 euros. Ou 59, ou 59, ou 69. Porque aparentemente é esse o preço de pedofilia na FNAC. Nem o Leisure Suit Larry era assim, pá. Eu joguei... Suit, porque é que eu disse? Eu joguei... Leisure Suit. Pá, já joguei bué de coisas eróticas e provavelmente na FNAC só não tem os jogos do Leisure Suit. Leisure Suit. Neste momento, porque não existem. Leisure, claro. Leisure. Neste momento, mas... aquilo provavelmente só lá está, porque ninguém faz puta ideia do que é o jogo. O jogo não vai vender nada, nada sequer. Não. Porque ninguém sabe disto, ou ninguém presta atenção. Mas é basicamente isso, já. Era a gente coisa que se alguém quisesse fazer, se fosse tipo, há uns anos atrás, alguém quisesse fazer barulho sobre isto, havia boas reportagens, não sei o quê. Jogo do pedófilo, não sei o quê. Agora já ninguém quer saber, é tipo, é. Tipo, é. Mas está lá na FNAC. Fiquei surpreendido, por acaso, daquilo vir para o Ocidente. Não é de estar na FNAC, mas de vir para o cinema. De vir para o Ocidente. Ah, para o Ocidente. Porque... Não, porque foda-se. Tu és japonês? Não. O quê? Agora somos racistas se dissermos que os japoneses são os únicos que têm uma indústria de videojogos especificamente para pedófilos. Pronto. É quão politicamente corretos nós agora somos, Rodrigo. Eu e tu são o único país... Sou o único país do mundo que tem esta merda, mas nós não podemos dizer isso porque cria uma ideia de que todos os japoneses são pedófilos. Pronto, isso nem sequer posso dizer isso. Ora, tenho Battle Raper 1, Battle Raper 2, estes jogos existem. Battle Raper 1 e 2. Não, eles têm. Eu sim, tenho. Não, foda-se. Aproximo 2, eles tiraram as cenas de violação. Isto é verdade. Há um artigo no Kotaku esta semana, para te mandar o link, que é só sobre jogos banidos no Twitch. Nomeadamente os simuladores de violação plural, eles têm múltiplos simuladores de violação. O Battle Raper é, não é, aliás, acho que é bastante claro. Eu, no que toca a marketing, acho que até acertaram em cheio. Se calhar pode ser uma tradução. Não, não é uma má tradução, é uma ótima tradução que aquilo é. O Galgan não é, ou seja, tu não vês nada, mas fiquei bastante surpreendido de vir para o Ocidente e de estar na FNAC. É surreal. Mas é porque estamos a falar disto agora. Acho que eu li o artigo. Do R. Kelly. Ah, do R. Kelly, yeah. Pois, por isso, pá, se nós já compramos música de gajos. Oh, meu, nós compramos música de pedófilos. Eu nunca, R. Kelly. Mais, eu nunca vemos mais comprei... filmes de pedófilos. Eu quando vi aquilo, é, não, nunca mais comprei. Nunca mais. Nunca mais, eu nunca mais comprei música do R. Kelly. E era isso que eu estava a dizer. Sinto. Odeias o Chinatown, não é um péssimo filme. Sinto bastante conflito. Há aí uma diferença. Que é a arte do R. Kelly é toda sobre sexo, toda e isto do Agent Nothing But a Number tem uma parte que é tem a música do Ali e a música do Space Jam, pronto, isto são baladas uplifting para tipo tu podes ser o que quiseres e podes chegar mais longe, podes ser o melhor, etc. É carrinha de gelados, é carrinha de gelados. Não, pronto. É a versão musical de uma carrinha de gelados de um pedófilo. Não, aí pronto, são os que não são sobre sexo, ele tem essas baladas de... Mas gelados, são gelados, é lá, isso funciona. O Polanski, o Chinatown, não é sobre o que ele fez àquela miúda de 14 anos. Tem uns subtemas de uma miúda abusada por uma figura paterna. Sim. Quando era menor de idade. Mas não está a glorificar o abuso. Nada. Pronto, nada. É só isso. Como é dizer que o Chinatown é dos meus argumentos favoritos. Sim, sempre. Sim. Mas aí como mais que Polanski é do Robert Town. Sim. E acho que é um. Acho que o argumento em si. Claro. Não é o argumento que está filmado. É o argumento. Sim, fisicamente, sim. Ler o argumento, acho que é uma puta de uma obra-prima aquilo. Foi um dos. Eu também li o Sid Field. Pois, exato. Irrita-me ser dos exemplos mais básicos, mas gosto genuinamente daquilo. Mesmo muito, especialmente descrições de personagem, que o gajo. Yeah. Acho que o gajo era muito, muito bom. Mas. E o Woody Allen, então? É? É? É? Não quero falar do Woody Allen. Essa conversa não dá. Manhattan, America. Mariel Hemingway tem ainda 7 anos, a personagem dela. Sim, eu sei. Mas é a idade de concedimento no estado de Nova Iorque. Sim, tens países onde a idade é muito inferior, nomeadamente Portugal. não sei qual é agora, mas lembro quando escrevi o Patrick com o Gonçalo, de vermos a idade de consentimento, porque era importante para o filme. E lembro-me de ficar, agora não quero dizer mais não era, mas lembro-me de ficar completamente parvo, tipo, isto deve estar errado, tipo, não pode ser. Sim. Quando vi, ou era 13 ou 14, era assim uma cena demente. Eu lembro que a nossa, porque o filme passava-se em França e em Portugal, e lembro-me que em Portugal era menos um ano que em França. E na Bélgica. E na Bélgica, ok. Fazer o filme? Sim. O filme? Sim. Ah, ok. O filme passa-se em Portugal, sim, França e Bélgica. Eu sei. Eu sei que tu leste. Traduziste. Poderá não... não... De Bélgica não me lembro. Se passar noutros sítios, mas... Bélgica não me lembro, sim, da idade de consentimento, mas lembro-me especificamente quando escrevemos o filme de a França ser menor e de eu ficar, como é que é França? Como é que nós... Somos franceses, pá, sabes como é que é? Pois, é que não, aparentemente somos portugueses, sabes como é que é? E fiquei genuinamente surpreendido com essa merda e meio enojado também. Sim, é horrível. Mas não sei como é que é agora, por acaso, não faço a mínima ideia. Mas nós fartamos de consumir coisas de pessoas horríveis, não? Sim, claro, sim. Não, mas há uma diferença, pode ser uma pessoa horrível e é, tipo, muito mal para as pessoas que te rodeiam. Tipo, tratas mal as pessoas. Tipo o Michael Bay. Sim. E outra coisa é... Provavelmente não é pedófilo. Essa é isso. No entanto, há mais pessoas a odiarem o Michael Bay do que a odiarem o Polanski. Sim. E há muita gente a odiar o Michael Bay, pouquinhas a odiar o Polanski. O Michael Bay é um douchebag, o Polanski violou uma miúda. Yeah. Pronto. Mas o Michael Bay, esse cabrão! Yeah, berra com as pessoas nas rodagens e faz filmes burros. É má pessoa! E depois, que eu saiba, não há nenhum... A não ser que apareça aí um historial agora de repente do Michael Bay. Bad Boys 2 é um clássico. É, eu gosto do The Rock. Eu nunca vi o The Rock todo, mas é o Nicolas Cage. Eu gosto do The Rock. É o Nicolas Cage e é o Michael Bay. Eu sinto que já vi o filme e gosto. Estás a perceber? Sim, eu gosto do filme. Não, é um filme do Michael Bay, produzido pelo Jerry Bruckheimer também, com o Nicolas Cage. Acho que não há nenhuma parte aqui que eu não... E que me lembro agora, neste momento, acho que não tem subtemas de pedófilos. Ok. Acho que não. Foi assim que me lembro, de repente. Não. Mas pronto, o Michael Bay é o anticristo. E o Polanski é um gênio. Pronto, não é? Aparentemente é essa a percepção. Sim, e o de Alan também. Pá, e a cena, eu no caso do Polanski, um dos meus filmes favoritos de sempre é o Rosemary's Baby. Por mais que me custe admitir, porque o Polanski claramente está mais no planeta Terra. Tipo. Ou esteve, se calhar agora é a pessoa mais adorável do mundo. Mas... De cima causou o divórcio de Mia Farrow e Frank Sinatra. Já viste? Não só ele é um violador, como... É. Yeah. Porque o Sinatra queria que ela fizesse o The Detective. Sim, eu lembro de ouvir essa história. Aquilo é... Aquilo disse mal, tu que era só drogas. E... Mas depois há aquela cena da Mia Farrow dizer que provavelmente o Ronan Farrow, sim, legalmente é filho do Woody Allen, possivelmente é filho do Frank Sinatra. Nunca ele é igual ao Frank Sinatra. Não, ele é igual ao Frank Sinatra. Yeah, tipo, ele é tipo Frank Sinatra pequenino. Yeah. Não sei. A cena do Woody Allen é toda. É um clusterfuck gigante aquilo. Mas aí, diferente do Polanski, o Woody Allen tem essa parte do Manhattan e tem várias piadas sobre a violação. Pá, sim, mas isso também não sei, a cena do Woody Allen é um clusterfuck, eu não consigo tirar conclusões, mesmo, eu acredito, para mim é tão realista aquilo ter acontecido, como não ter acontecido, porque pá, ouço o tribunal, se ouvir o que o tribunal decidiu, não aconteceu. E quando é que alguma vez um tribunal... Pá, claro, a cena é essa, mas se ouvir a vítima, aconteceu. Se ouvir o irmão da vítima, não aconteceu. Dependendo do ano em que ouvir. Não consigo tomar uma decisão. Qual é o irmão da vítima? O Ronan? É o Ronan e é o Dylan, não é? Não, ela é a Dylan. Ela é a Dylan. Sim. O Ronan foi... Qual foi o que defendeu o pai recentemente? Há uma filha... Acho que houve uma filha que defendeu o pai. Pois, já estou. Não sei. Mas o Ronan é... Mas eu acredito, perfeitamente que tenha acontecido. Acredito perfeitamente que tenha acontecido. Ele escreveu agora quando foi em Cannes, quando exatamente. O último filme dele, pronto, é isso. Saiu em Cannes, Café Sassari. Ele escreveu uma, sim, okay. Uma op-ed no meu... Yeah, eu li. Hollywood Reporter. Elise. Yeah. Não faço a mínima ideia, mas acredito que tenha acontecido. Depois também temos o Louis C.K. Mas isso são acusações extremamente vagas. Não, a cena do Louis C.K. é que não... São as acusações mais vagas que existem no mundo. É preciso que alguém dê um passo à frente. Yeah, eu sei ninguém que dá um passo à que é uma merda esta atitude de... As vítimas é que têm que vir para a frente, mas a verdade é que aqui meu, não dá. Mas não há nenhuma acusação. É que não há nenhuma acusação. Não, é não. Sempre aquele gajo que toda a gente gosta, que é muito respeitado. Mas aí está, a arte dele também não glorifica isso. De maneira nenhuma. Sim, mas isso... Já te... eu isso, isso provavelmente é o gajo bater pívias à frente de... Sim, sim, sim. Que é a acusação é essa, não é? Sim, bater pívias à frente da... Com o Pedro Schell e tal. E não digas que a arte dele não glorifica pívias, porque... não glorifica pívias. É pai 33% do certo do gajo é sobre pívias. Não glorifica sujeitar pessoas a isso. Sim, ok. Mas pronto, glorifica a pívia. Pronto, está bem. É um bocadinho diferente. Sim, mas... Não, mas... Acredito perfeitamente que o Louis C.K. tenha batido pívias à frente de colegas de trabalho que se sentiram bem desconfortáveis. Acredito perfeitamente. Tipo, não... Perfeitamente. Não tenho problema nenhum. E sou mega fã. Toda a gente é monstruosa. Sim, claro. Não é impossível. Não, então a série para mim é das melhores coisas feitas de comédia da década. Ele tem mais duas coisas que vem. Ele produziu a série da Tignotaro... O One Mississippi, que estreia esta sexta. Sim, e a cena da Pamela Adlon. Essa não conheço. Pamela Adlon é... Não, sei quem é. Estou a dizer, a série não... Ele tem um acordo qualquer com a... A Tim Notar ou estou a contar as horas? Para fazer montes de séries. Fez Baskets, aquela coisa. Sim, sim, que ainda não vi. Pronto. E esta com a Pamela... Que é criada pela Pamela Adlon e com a Pamela Adlon... Como é que se chama? Não sei, pronto, também não interessa. Não estou lembrado o nome. Eu escrevi sobre isso para o Observador. Ainda não li o artigo, eu sei que escreveste um. Pá, a da Tig Notaro, sei que estou a contar. Pá, quero bué ver essa e a da. O Take My Wife, que ainda não vi. Eu vi o primeiro episódio, bué da fixe. Pá, Cameron Esposito e a Rhea Butcher. Essas são as duas, assim que. Agora, vou pôr uma coisa bué azeiteira pelo meio. Essas duas e Preacher são as minhas coisas desta semana. O que é azeiteiro? Porque eu sou um nerd de banda desenhada e Preacher, a existência do Preacher. Epá, eu não estou errado. Tu não aprovas a existência? Eu não aprovo a existência desta série, eu vou vê-la, mas não aprovo pelas piores razões. Mas já a viste? Vi os primeiros três. E odiaste? Odiei, mas não é mau. Ok. Então, não é mau aquilo. Sim, sim. Odiei pelas razões erradas. Okay. Ou seja, odiei porque este não é o Jesse Custer, este não é. E nem é sequer a cena clássica da Tully ser uma atriz negra. Estou-me a cagar para isso. Até acho que. Ela é incrível, é Ruth Negga, eu adoro. Nos três episódios que eu vi, ela está com a atitude da Tulip. O que eu achei era que o Jesse Custer não é. Aquilo não é o Jesse Custer. Pronto. Como o Arseface não é o Arseface. É outra personagem. É um gajo que também tem a cara fodida, não sei o quê, de um tiro, de tentar suicidar. Mas não é o Arseface, aquilo não faz sentido. Como o pai dele não é. Ou seja, são personagens que eu olho e não são as personagens. Okay. Mas isso foi. Esse é o objetivo da série. Ou seja, isto é tipo eu. Pá, sei lá, estás chateado porque o Ronaldo não é bom jogador de ténis. Ou seja, não faz sentido nenhum. Tipo, a série é suposto ser diferente e é abertamente diferente. Eu só quero manter o mesmo espírito. Por isso eu estou chateado pelas razões erradas. Mas pronto, essas são as três séries que eu tenho que ver esta semana. Se não morre? Não, se não acumulam e acumulam e acumulam e acumulam. Porque há demasiado conteúdo bom a ser feito no mundo. Mas para as horas que temos de vida. Tu que estás triste com o Netflix Show, constantemente. Larry Wilmore criou a série da Issa Rae, que é Insecure, da HBO. Ela fazia uma cena que era The Misadventures of Awkward Black Girl. Tu sabes que o Larry Wilmore, além de ser aquele apresentador que é, ele é um, pá, é um veterano de escrita para televisão. Sim. E é tipo, e ele era tipo, antes de haver... ele foi contratado para o The Office, ele era um dos produtores executivos daquilo, porque ele tinha vasta experiência, porque ele co-criou o Bernie Mac Show. Yeah. Sim, eu sou. Então, sempre faço comentário. Eu só soube dessas coisas agora quando explodiu o... Não sabias? Ele co-criou aquela série de PJs, aquela do animada em Claymation, do Eddie Murphy. Eddie Murphy, sim. Yeah. E ele escrevia para o Eu só sou. Para mim ele era um correspondent, pronto. E uma cena muito fixe, porque estavas a dizer aquela coisa de há 5 anos para cá. Mudaste muitas atitudes em relação ao racismo e tal, e há coisas que tu podes ver no Larry Wilmore, na escrita e nas séries criadas por ele, que existe uma certa um certo sexismo casual naquela coisa. Sim, o PJ, aliás, da PJs PJs chamava-se? Sim. Ok, Problema de Dona Cic Radical. Sim, Dona Cic Radical. E o Burning Man Show. Quando havia Cic Radical. E o Burning Man Show também. O Burning Man Show também deu na Cic Radical. Exatamente. Foi pena a Cic Radical ter acabado. Era um canal fixe. Rest in peace. Rest in peace. E uma cena que se nota no Nightly Show, e mesmo há coisas no início do Nightly Show, tipo, que o facto de ele estar a trabalhar com tantas mulheres, dar voz a tantas mulheres, yeah, tipo, sim, uma dimensão, uma dinâmica completamente diferente. Há a comédia dele que antes não existia. Yeah. E aliás, e até arranjas se quiseres, um vídeo dele a fazer stand-up em 1990, acho que é 89, 90. Eu lembro que encontrei isto há uns anos. Já era do Daily Show. Eu não sei se foi quando ele foi anunciado. Se calhar ainda não tinha sido anunciado como pessoa que ia substituir o Colbert, o slot do Colbert. Yeah. E então faz tipo, pá, põe os dedos nos olhos para fazer de coreano. Faz uma imitação. Meu, esta ideia, nós já falamos isto mil vezes, claro, os dois, mas esta ideia de que um gajo não pode evoluir, claro, crescer, sim, e aprender e mudar de opinião é demente. Tipo, não, tu tens de ter uma pessoa de ideias feitas para sempre. Para sempre, sim. Se mostra que tens espinha dorsal e que não cedes às pressões dos outros, desta porque gente. Desta gente que agora apareceu. Sim. Porque é isso que classifica o ser humano. Esta é uma pessoa que não se adapta. Sim. Por isso é que o ser humano sobreviveu tanto tempo, porque nunca se adaptou nova ao ordem, mundo à sua volta. Esta nova ordem mundial que quer silenciar as pessoas, não é? Eu tenho coisas no mundo catita que adorava viajar no tempo e reescrever. Já disseste isso várias vezes e acho que já disseste várias vezes com o gravador a gravar. Pá, sim, porque é uma das coisinhas que... Pá, fica lá. Quais são as coisas? Opa, a total reescrita da personagem da dentista. Sim. A homossexualidade do do manager dele. Sabes, ainda tenho muitas dúvidas em relação a isso, no sentido em que não tem nada, eu acho que eu não, me lembro, não tem nada de... Não, é a cena, o Vieira tem uma reação, o gajo tentou beijar o Vieira, fiquei enojado. Sim. Mas depois temos uma cena, nós na altura sempre tínhamos alguma cabeça, e o Filipe, aparentemente, embora na minha cabeça não tínhamos, mas aparentemente tínhamos, porque a seguir pusemos uma cena em que basicamente uns amigos todos a dizer que existe a listar todos os homossexuais incríveis da história do entretenimento, bem impressionados, pronto. E o gajo a dizer, então, se calhar não é assim tão mau, pronto. Porque a ideia sempre foi aqueles gajos serem um bocadinho homofóbicos. Claro, e deixarem de ser. Não, o mais importante que a homofobia é... Se uma pessoa faz uma coisa fixe, se faz uma coisa fixe, então calma aí. Claro. E na altura achávamos piada a isso, que é tipo, o gajo era capaz de não gostar de homossexuais, mas de repente, é pá, fogo, mas alguns dos meus melhores atores, dos meus atores favoritos e músicos favoritos e são, por isso. Quem era? Era o Rock Hudson? Lembro-me que havia Rock Hudson, porque tinham que haver referências para as idades deles, não é? Não podia ser tudo. Mas lembro que havia um. Já não me lembro bem. Rock Hudson, o Sammy Davis Jr., não? Não, o Sammy Davis Jr. não era. Ele não era bi? Tinha ideia de ele ser bi, não sei porquê. Não, o Richard Pryor é que era bi, não era? Devia o Richard Pryor ser bi na boa, mas não sei. Já não me lembro. Richard Pryor foi casado tipo 50 vezes. Sim. Não sei porque eu tenho ideia do Richard Pryor ser bissexual, mas não tenho certeza. Provavelmente não era. Mas se calhar há rumores ou assim, mas não é. Tipo, não, há uma história específica de um broche, mesmo bué específica. Okay. Do gajo fazer um broche a um gajo numa rodagem ou num concerto, numa cena assim, tipo, bué mesmo. Mas dele? Sim, tipo, nunca ouvi, não sei. Há uma história de um broche, eu lembro-me disso, do Richard Pryor, lembro-me disso me ficar na cabeça. Mas espera, essa aí não, tenho que rever, mas tenho a ideia de não estar assim. Eu também tenho essa ideia. De começar problemática e de adversarmos isso. Sim. Pronto. Mas. Porque o próprio. Aquilo tinha um filtro, eu e o Filipe até podíamos fazer merda, mas havia um filtro, um terceiro filtro adicional de um gajo genuinamente boa pessoa. Que era o Vieira, eu acho que ele nunca deixaria passar coisas que... Pá, porque o Vieira... O gajo que escreveu uma canção chamada Paneleiro. Pá, sabes que há um monstro da personagem e depois há o Vieira propriamente dito. Estou. Tenho a certeza que se dermos uma volta... E aliás, apanhas no YouTube, tipo, eles ainda para 2000 foram tocar essa canção num programa qualquer de televisão e ele tem, tipo, antes é dado espaço para ele falar e ele tem, tipo, o discurso mais boa onda e mais... Ah, tenho que ver isso. Aceitar a homossexualidade e todo tipo de sexualidades possíveis imaginárias. Voltamos sempre ao contexto, não é? Há um contexto. É só um trocadilho, basicamente. É só para ele dizer. Aquilo provavelmente é um trocadilho do Brito, pronto. Sim. Que é só porque sou engraçado. Agora pergunto: porque é que ele tem direito a fazer isso e tem direito a ter o seu contexto e depois outros humoristas não? Hã? Hã? Porque isto foi tipo há 20 anos. Hã? Isto foi há 20 e tal anos. 22 anos. Quando é que é o Hoje Muita Linda? 94? Provavelmente, já. 92, 94. Não, 92 é o projeto Ana Paula. Ou não? Não sei, é por aí. Mas é por aí, é. É para 94. Yeah, eu lembro-me de ter 10, 12, eu lembro-me de ser bué puto e do meu irmão. O meu irmão é que tinha os álbuns e de me passar a ouvir aquilo. Lembro-me que adorava o Rap Alentejano. Lembro-me de ser bué puto e estar a ouvir sempre o Rap Alentejano. Com o Janito e o Vitorino, não é? Já nem me lembro. Foi, era mega, mega fã. Estás a dizer, portanto, que há um contexto histórico. Não há um contexto. É que foi dado. Ele diz aquilo nessa atuação. Explica que de alguma maneira. Ok, pronto, aceito. E foi há 20 anos. Estou só a tentar. Não quero que as pessoas pensem que sou um social justice warrior. Isso seria muito mal. Porque tu acreditas em justiça social. Seria péssimo. Fogo, isso é mesmo tipo, pá, é um grande crime. Ou tu achavas que existe sexismo, homofobia no mundo, ou racismo? Isso é mesmo ridículo. É tipo, não sei o que é que vão inventar mais. Mas sabes que cada vez tenho... Qualquer dia há outra IA qualquer. Cada vez estou mais exausto da conversa e tudo o que me apetece é tipo fazer fast forward para daqui a 100 anos, para todas essas pessoas estarem mortas. Só é tipo, ok, refresh, vamos recomeçar em 2117, siga. E pronto, já morreram todos? Ok, pronto, vamos lá. Porque esta conversa já não... meu Deus, já não dá. Mas não achas que um humorista deve se manter fiel aos seus princípios para sempre? Nunca evoluir? Nunca, acho que um humorista deve se manter fiel aos seus princípios para sempre. Sim, acho. Agora, acho que espero eu que, se for um bom humorista, os seus princípios evoluam com o tempo. Esta ideia de que tu podes cristalizar a comédia de George Carlin numa citação e cristalizas os 80 anos de vida do gajo naquela citação que ele disse naquele momento, naquele ano, e é tipo, isto é o que ele defende, isto é tipo, vamos tatuar isto na alma deste gajo, tipo, é ridícula, porque o George Carlin, se estivesse vivo agora, ou se tivesse nascido 50 anos depois, teria uma comédia diferente, seria igualmente inteligente, igualmente anti-estabelecimento, whatever, seja o que for, igualmente corrosivo, ia ser igualmente genial, mas teria a falar de outras coisas, não tenho a menor dúvida. O mesmo rabo de cavalo? Provavelmente não. mas claramente, se o Bill Hicks existisse hoje, ele não ia ter aquela sim, pá, pronto, essa ideia de que estes gajos existem cristalizados no tempo e que tudo que fazem, pá, são gajos que eu venero, meu. Por acaso, acho que o Richard Pryor manteria o bigode. O bigode, sim. Pá, mas é surreal esse ponto de vista de... É completamente surreal. Porque se aplicares isso a outras coisas, tipo, se fizeres uma pequena alteração temporal a este conceito, é tipo, se podes fazer isso com uma citação de George Carlin quando ele tinha 60 anos, pá, faz como aquele tinha quando tinha 12, já agora. Porque não? Ou toma como inspiração o Hippie Deep e o Weatherman, que era. Pronto, exato, yeah. Que ele fazia, você deixava de crescer o cabelo e a barba. Tipo, não faz sentido. É pick and choose, meu. Não funciona dessa maneira. Tu tens que analisar a vida do gajo inteira. E a vida do gajo é um gajo que lutava contra bullies, contra injustiças. Pá, não. Não, mas tu tens de admitir que tu achares que existe sexismo no mundo é uma estupidez. Não existe. O que existe é. Comigo não existe. As pessoas... Eu, como portador de pila, estou bastante bem. Isso foi essencialista de género, meu. Isso também é verdade. Eu tive que corrigir-me. Foste apanhado, meu. Fui apanhado boa da vez. Sabes que agora falando a sério, sabes, só muito recentemente, estou a falar de um ano, dois Sim. anos, é que tive que começar a ter cuidado com a quantidade de vezes que referências que fazia a falar, porque eu digo muitos palavrões, a deficiência mental e cenas assim. Uhum. Então, fazia tantas. Nunca, o conceito de capacitismo não, nunca tinha ouvido falar. Sim, claro. E só recentemente é que tive que, se calhar Se calhar não é fixe estar atrasado. Yeah, se calhar não é fixe. E ainda por cima não é por falta de vocabulário. Sim. Falta de alternativas. E não me sinto tipo, ok, se eu puder mudar uma coisinha no que digo e não atacar, tipo, pessoas que já são atacadas diariamente por tudo que é pessoas. Isto é não seres fiel aos teus princípios. Aí é que está. Depende. Se um dos teus princípios for crescer. E é um dos meus, porque eu lembro-me de... Pá, o meu grande objetivo de vida quando estava, sei lá, não sei, se calhar tinha 10 anos ou 9 anos, eu lembro-me especificamente disto, de pensar, eu um dia vou ser adulto, vou ter a minha casa, e vou comprar todo o chocolate que quiser e uses. Eu lembro-me especificamente, era chocolate e duas uses. Na tua sala, pelo menos. Não, nem no jardim vou ter umas uzis para dar tiros. Não. E tipo, mas na tua sala, não há uzis. Nem há chocolate. Sim. Ok, o chocolate, isto para dizer uma coisa, o chocolate mantive. Está na cozinha. Está na cozinha, como boé chocolate. Mas as uzis. Não há chocolate. Não, as metralhadoras, as subautomáticas, por acaso, quando cheguei para aí aos 16, já estava tipo, foda-se. Cresce, caralho. Mas por isso não quando tive o meu primeiro apartamento não comprei duas. Compraste um pequeno revólver. Mas lembro de ter essa coisa, bué de filmes e lembro especificamente, era chocolate e uzis. Vou ter chocolate, todo o chocolate que quiser, ninguém me vai dizer que não posso comer chocolate, e duas uzis e vou para o quintal. Não era para matar pessoas, era ir para o quintal, para árvores e coisas. Sim. Aparentemente ia ter um quintal. E malta que ia lá replantar as coisas semanalmente, porque eu ia estar lá com luzes a destruir plantas. Depois aos 16 anos apareceu o politicamente correto e já não se podia ter luzes em casa. O que aconteceu foi para aí aos 12, 13 a puberdade substituir necessidade de violência por necessidade sexual e de repente já não era duas luzes que queria, era outras coisas. Não, mas o politicamente correto também não te deixa ter luzes em casa. Politicamente correto, sabes como é que é a polícia do politicamente correto? Vai à tua casa, tira-te as luzes. Quando queres estar no quintal, não, nunca foi matado, por acaso nunca tive essa cena. Árvores. Era mesmo, lembro especificamente vivos, que era. Árvores são ser vivos. Ainda não cheguei a esse ponto. Do politicamente se correto. Daqui a 100 anos de não insultar um eucalipto. Ainda não cheguei a esse ponto. Daqui a 100 anos vai chegar. Oh meu, daqui a 100 anos as pessoas vão olhar para nós com o nojo que nós olhamos para as pessoas há 100 anos atrás. Não tenho a menor dúvida. Com coisas do género, tipo, estes gajos comem carne. Estúpidos, a morrerem de cancro, comem carne. Eu não como carne. Eu como boa carne, eu adoro carne. Pronto, portanto. Mas sei que daqui a 100 anos vão estar a olhar para trás e dizer: estúpidos, este gajo é o McDonald's, meu. Como é que eles não sabiam que iam ao McDonald's e estavam a comer? Percebes? Ou então vai ser tipo o sleeper do Woody Allen, que dá a volta, que ele acorda no futuro e tipo, eles acham boa da estúpido que eles não comam só chocolates e coisas que supostamente fazem mal. Acho que não vi isso, não te lembro. O herói do ano 2000, não é o herói do ano 2000, é assim um nome muito fixe. Olha, me lembro. Agora sinto-me profundamente ignorante. Em que ele vai para o futuro? Pá, e no futuro tudo que é de comida má é considerado saudável. E tipo, aí é mesmo estúpido, tu comes alface, etc. Pronto, é isso. Isso é o sleeper do diálogo. Ok, tenho que ver, claramente. Ouvi quando era demasiado novo. Ou não, tens de ver, não é? Tipo, portanto, agora vais comprar, dá dinheiro ao... Ao diálogo? Não, posso piratear. Pedófilos pirateiros. Não, estou a favor de pirataria. Filma um filme com 40 e tal anos. Sim, exato. Ele vai ver muito dinheiro se eu comprar agora o filme. É antes de ele começar a fazer os filmes mais sérios. Sabes que acho que não vi, por acaso. Acho mesmo que não vi. Olha, nós temos um Motel X. Eu tenho uma caixa de uma coisa. Temos um Motel X. Mais de mais. Que horas são? São 19h45. 45. Podemos falar mais 10 minutos. Mais 10 minutos? 10, 15 minutos podemos falar. Queres chegar a horas ao Motel X? Queres chegar a horas para poderes beber cocktails? Sabe, socializar com as pessoas? Porque todos os anos chego sempre atrasado ao cocktail e chego lá e já, já, não há. Já não há nada, já mas não vejo nada. Que é foste à apresentação? Não sei. Não, à apresentação deste ano. Não, não fui, não pude ir. Não me lembro o que é que foi, mas não estava em Lisboa. Vi um bolo de Dom Sebastião. Eu sei. Estou falando disso no episódio anterior. Que foi um especial de Motel X. Um especial de Motel X. Isto também está a ser, mais ou menos. Epá, por mim, eu não tenho nada para vender, meu. Por isso, venho ao Motel X. Coisas para vender? Tenho nada. Tens a vender com o diário do Star Trek? Exato. Não odiei. Achei desinteressante, não odiei. Uma coisa no Star Trek que existe, tipo... Vamos falar agora do... A representação, o John Cho ter um marido. Sim, não sei, mas, mas depois. Ter um marido. Há 99% das pessoas não dão notícia nem reparou nisso. Há duas perspectivas, que eles podem ser casados há tanto tempo que já nem sequer querem não dão beijinhos quando se encontram. E depois há essa que eu vi há anos, pá, e é tipo um abraço, pá, e adeus, continua. Aquilo só me deixou triste no sentido em que, a sério, ainda em 2016, ainda é preciso cortar um beijo entre dois homens. Claramente houve alguém que disse, pá, se calhar é melhor não ter aí um beijo. Claramente houve alguém na hierarquia que disse, pá, não. Ah, pá, mas eu lembro-me, eu não sei. Eu não me sei, pá, eu tenho memória, sabes quando tens uma memória que não tens a certeza, assim mesmo? Sim. Eu tenho quase a certeza de uma vez, eu lembro que isto aconteceu, mas não me lembro exatamente do contexto. E não é como se beijos fosse uma parte importante do Star Trek, o primeiro beijo interracial que houve na televisão. Sim, e sabes porque é que houve, não era suposto haver. Porque William Shatner... Ou depende, pá, é assim, eles não queriam aquilo. Sim. Obrigaram-os a tirar aquilo. E o Shatner, é o que ela conta, pelo menos. Sim. E que o Shatner fez todos os takes uma careta. Exceto o take. Ele disse que então gravámos das duas maneiras. Gravámos com beijo e sem beijo. Okay. Vocês depois na edição escolhem. E o Shatner fez caretas em todos os takes que. Agora, só uma coisa. O Shatner tem range. De caretas, sim, aparentemente. Maldade, eu adoro o Shatner. Pá. Opa, e o Shatner fez, isto é o que ela conta, fez caretas para em todos os takes que não tinham beijo, e o único take que ele não estava tipo sem fazer caretas foi aquilo. E eles tiveram, aquilo era tão rápido, era uma produção tão rápida que eles tiveram mesmo por aquilo. Por isso não é como que eles quisessem um beijo interracial na série também. E houve muitas coisas. Mas o Gene Roddenberry. O Roddenberry, sabes que a ideia original era 50-50, 50% de homens e 50% de mulheres. O estúdio não é que não aceitou. Sim, sim, sim. A Network, pronto, não aceitou. Ele era um social justice warrior. Sim, ele é o primeiro. O primeiro grande nerd social justice warrior. As repercussões das decisões de casting dele, tipo, há pessoas. Sim. O Neil deGrasse Tyson, ele tinha. Não, o Malcolm X foi falar com ela para ela não sair da série. Porque ela queria sair da série, o Malcolm X, ela recebe esta história? Não. Ela queria sair da série, estava farta, e recebe um telefonema, tipo de um gajo a dizer que o Malcolm X queria falar com ela. E ele, e não me fazia a mínima ideia do que era, e o Malcolm sentou-se com o Malcolm X e ele dizia-lhe que, pá, tu não podes sair, isto é demasiado importante, por favor não saias, estão miúdas a ver pela primeira vez uma mulher negra na televisão que não é uma criada, não é? Tipo, está numa posição de poder, ok, não é a capitã, mas está numa posição de poder. Tipo, tu não podes, por favor. Sim. Tipo, aquela série foi importantíssima. É por isso que eu, ao longo dos anos, fui mudando a minha postura. Que eu sempre fui pró Star Wars e um bocadinho anti-Star Trek. E agora dou por mim a inverter a minha postura. Yeah. Não, inverter, não. Continuo a gostar de Star Wars. O Neil deGrasse Tyson teve um podcast que é o Star Talk, depois adaptou para uma série de National Geographic. Não, Star Trek foi importantíssimo. E um dos primeiros episódios tinha lá cientistas e estavam a falar da importância. E mesmo para ele, importantíssimo, pessoas que em miúdos veem aquilo. Yeah. Completamente. Pá, e aqui apresentação é foi uma das coisas que me deixou triste no filme, que é... Passaram aqui 40 anos desde que o Roddenberry tentou fazer a série e ainda não podemos fazer coisas que ele idealizava há 40 anos atrás. Ainda não é possível ter dois homens a dar um beijo num filme de Star Trek. O gajo do Pushing Daisies e do Dead Like Me, que agora vai fazer nova... O gajo do Nine Lives e do filme do gato agora com o... Não, é? Faz o filme do Kevin Spacey, que é um gato. Fala? Não. Que saiu no mês passado. Mas não é dele, é desse gajo. É do gajo que escreveu criou o Pushing Daisies. Sim, é do... Como é que ele se chama? Fuck. Só me vem à cabeça o Lee Pace, que é o ator principal do Pushing Daisies. Sim, do Lee Pace. O gajo do... Também fez o The Tick. Não. Fez, sim. Fez. The Tick, Pushing Daisies, Man in Black. Não. Sim, mas estás a pensar no... O realizador e criador. Não, o realizador do Man in Black é o Barry Sonnenfeld. Barry Sonnenfeld é o realizador do Pushing Daisies. Não é o criador do Pushing Daisies. Pushing Daisies é a série. A série, com o Lee Pace, das frutas. Sim, não é o Barry Sonnenfeld. É o Barry Sonnenfeld. Tenho certeza absoluta. Também eu. Não, tenho certeza absoluta. Eu tenho mais, absoluta. Eu tenho mesmo a certeza absoluta, vamos ver aqui. Vais ter que ver agora. O criador do Pushing Daisies. Então foi co-criado ou ele é só o realizador? Se calhar o Barry Sonnenfeld realizou uns episódios ou assim. Se calhar ele é... O Barry Sonnenfeld era tipo o diretor de fotografia dos Coen ou assim, uma cena do género. Mas o Barry Sonnenfeld está ligado ao Pushing Daisies. Existe outra provavelmente, sim. Era, no mínimo, é o realizador da série. No mínimo. Tinha ideia que era criador. De um ou outro episódio, não há de ser. Não, acho que é tipo o realizador que... Não, o tipo criador... dos primeiros episódios. O primeiro que marcou o estilo visual da série. Pode fazer o piloto, sim. Mas Pushing Daisies é do... Como é que ele se chama? O gajo vai fazer o Brian Fuller. Ok. Pronto. Brian Fuller. E ele vai fazer um novo coisa. Ele já disse isso que... Esta conversa toda na Comic Con que manteve o espírito de progresso do Gene Roddenberry e que falou dessa dieta obesa, etc. Essa coisa toda. Ah, sim, mas o espírito de progresso. Nessa onda. Que ainda nem sequer chegamos ao que ele queria fazer. Sim. É isso que me deixa triste, que ainda nem sequer se chegou. O simples conceito de fazer uma equipa espacial em que sejam metade homens e metade mulheres, tipo, isso é muito básico. É quase... Há 40 anos. Hoje em dia, tu tens. A inclusão não é homens e mulheres, é muito mais, é intersexo, é transgénero, é muito mais. Tinha que ser muito mais além. É Roddenberry, se fosse vivo hoje, não ia estar a ver as coisas como. Voltamos à cena do George Carlin. Roddenberry hoje não ia estar a falar só de homens e mulheres. Claro. Que obviamente que ia estar a falar sobre muito mais que isso. Porque ia desenvolver e crescer com o mundo que o rodeia. Pronto. É quase como se, quando eu falei há bocado da purga ou a purguinha, num dia por ano em que podia ser racista, porque... é quase como se isso fosse. Todos os dias do mundo, toda a gente pode ser racista, na boa, porque não há consequências para isso. Não é? Isto era o grande twist. O grande twist final. É, estás a fazer um callback. Um callback final para, tipo, já vivemos nesse mundo. É, o mundo é perfeito e não há racismo. Não, não, não, já vivemos num mundo em que há todos os dias racismo e toda a gente pode ser racista sem consequências. Sim, sem consequências. Porque continua a ser. O racismo casual, agora falando um bocadinho a sério. Já é levado a mal. O racismo... Não, o racismo casual ainda é, não tem consequências. Não tem. Não. O racismo hardcore, tipo aquele mais hardcore... De, sim, já não pode dizer. Felizmente já... Já não se pode usar a tua palavra favorita. Não, isto não é hardcore. Quando digo hardcore, estou a falar mesmo tipo de... Bater em pessoas. Bater em pessoas, de negar abertamente emprego. Fora como tudo vem... Como vai a cabeça dos exemplos, é tipo... Cenas do Westhoff, tipo, chamares nomes, esses malvados, bandidos. Eu não gosto deles. Tu pensas logo em violência, não é? Não, porque, infelizmente, a maioria das pessoas ainda continua a fazer essa barreira gigante que é racismo. É só. Racismo é tipo Burning Mississippi com Matthew McConaughey. Pronto, se tu tens que queimar um negro num quintal. O Matthew McConaughey. O Burning Mississippi, não é? Não, o Gene Hackman e o... O Gene Hackman e o McConaughey, não é? Ou não? O McConaughey é o Time to Kill. O Time to Kill, tens razão, exatamente. Sabemos. Time to Kill, e o Burning Mississippi. São 8 anos de diferença. Yeah. 8 anos em que o Matthew McConaughey apareceu. São ambos, sabes o que é que são importantes? São ambos filmes que mostraram na escola para dizer, estás a ver, racismo é mau. Sim. e isso é um grande problema, é ensinar-te que racismo é mau. Só em conceitos extremos. Portanto, tu não podes... Tu, como não és mau, não podes ser racista. Portanto, quando te acusam, tipo, dizem, olha, isso é um bocado racista, tu reages. Quem é racista? Eu? Sim. Não posso. Mas tem muito a ver com isso. Claro que sim. Porque a palavra racista ficou tão, no nosso imaginário, ficou como uma coisa tão agressiva, como tipo racismo é o Edward Norton a fazer um curb stomp, não é? Tipo, isso é que é racismo, isto é que é mesmo, tipo, racismo. Que depois, quando dizes que alguém está a ser racista porque está sempre a contar a mesma piada sobre pretos terem pilas grandes, e é tipo, preto, pila grande, ao longo de décadas, tipo, Fernando Rocha, o caralho, está sempre a dizer a mesma coisa. Sim. Depois dizes que isso é racista, a pessoa fica altamente ofendida, porque é o quê? Não, eu tenho amigos com... Não pode, é impossível, pretos já se riram disto, assim. E, pá, eu digo o Fernando Rocha porque é um bom exemplo, que eu tenho uma comédia altamente racista, e eu não acho que ele seja má pessoa. Tipo, no sentido de ser um cabrão, uma pessoa que odeia pessoas negras, não é... Claramente não é, mas também é uma pessoa que não consegue perceber que o que está a fazer é racista, porque foi educado a ver racismo só em termos extremos de Time to Kill, Burning Mississippi, e para isso é que é racismo. American History X, ok? Não sei porque a ideia do Fernando Rocha a ver o American History X é hilariante. Não sei porquê. É o teu novo filme. É uma curta-metragem que é o filme de Roger Roger. Quando é claramente, já uma vez tive uma conversa com ele sobre isto, ele claramente não tem más intenções e claramente não é uma pessoa que odeia pessoas negras. A questão sim, não é sim, essa. Sim. Mas também é uma pessoa que não vê racismo nenhum, absolutamente nenhum, em fazer piadas que estereotipam negros de uma determinada maneira constantemente. Não consegue ver isso, pô. O meu tipo favorito de pessoa é aquela pessoa que... Para mim, os jogadores de heróis são as pessoas que vêm, tipo, alguém acusa uma coisa de ser sexista, especialmente mulheres, e dizem, não, isso não é sexista, porque também acontece a homens de outra maneira, e é tudo no mesmo saco, não existe nada. Sim, violência contra mulheres não existe, violência contra humanos. Sim. Ah, sim, tu nunca podes falar de nada nesse contexto. Não, porque não há, é tudo alarmismo. Sim, não podes falar de nada, porque é que vais falar de direitos animais quando estão crianças a morrer à fome? Porque é que vais falar de crianças a morrer à fome quando estão crianças a morrer de sida? Que é que volta sempre tudo às crianças a morrerem à fome em África. Não há nada mais. Se alguém chama puta ou porco a uma mulher, só chamaram um cabrão a um homem, portanto não pode ser sexismo. Pois, exato. Ignora-se o peso histórico e a quantidade de vezes que ambas as coisas acontecem. E a balança, tipo. E a balança completamente desmedida. Já. Pá, não sei, eu ando. Acho ridículo que fossem isso. Só quem te conhece é que sabe que estás a ser irónico, tens noção disso. Acho que tudo o que eu disse até agora, me desculpa de estar a dizer isto a gozar. E se alguém só ouviu, se um gajo que só ouve os últimos dois minutos do podcast. É o que acontece mais, as pessoas estão muito bem à procura de podcasts e tipo aparecem para ele, só apanham um fim. Vou ouvir os primeiros dois minutos e os últimos dois e depois posso falar. Depois decidem coisas sobre mim. Sim, parece-me. Está bem, então se alguém tiver esse problema, diz-me e eu digo, eu estava a brincar, logo. Acho que devias acabar com o Zig Heil. Dá para ficar claro. Adoro que tu saibas como é que isso se pronuncia. Eu nunca saberia. Eu acharia que era Zig. Não foi o que eu disse? Tu teste Zig ou não? Teste um certo Zig. É possível. Zig, eu tive 3 anos de alemão. Vês? E tive 12. 12. O 12 permite-me saber certas coisas. Foi a pior nota que eu tive no secundário. Foi esse 12 alemão. Muito mal mesmo. Tá, mas sabes mais do que eu, sei zero de alemão. Zero. Vê? Claramente. Pá, claramente. Mas para uma telxias. Vá. Obrigado.